Fecheiro 7, página 53. A 29ª caverna é mais recente, prosseguiu Sérgio Nor. Quando se mudaram para os novos abrigos, queriam, imagino, conservar a mesma palavra de contar no nome. Porque quanto menor é a palavra de contar, mais antigo é o refúgio. Implica um certo prestígio ter uma palavra de contar inferior. E o 29 era um número alto. Suponho que nenhum dos fundadores queria um número maior. Decidiram assim chamar-se Três Rochas, a 29ª caverna dos Landoni, e depois usar os nomes que já haviam dado aos lugares para explicar a diferença. A colónia original chama-se Rocha do Reflexo, pois em determinados sítios uma pessoa pode ver a sua imagem lá embaixo na água. É um dos poucos abrigos orientados para norte e, portanto, é mais difícil mantê-lo quente. Mas é um lugar especial e tem outras vantagens. É a Herdade Sul da 29ª Caverna, chamada também a Herdade Sul das Três Rochas. Face Sul transformou-se na Herdade Norte e acampamento de verão na Herdade Oeste da 29ª Caverna. Em minha opinião, o método é mais complicado e confuso, mas foram eles que o escolheram. Se a segunda caverna é a mais antiga, então o outro grupo mais antigo que existe deve ser a Rocha dos Dois Rios, a terceira caverna dos Landoni. Ficámos lá a noite passada, deduziu Ayla, anuindo num gesto de compreensão. Exato, corroborou para o Leva, juntando-se à conversa. Mas não existe uma quarta caverna, pois não? Existiu uma quarta caverna, respondeu para o Leva. Mas ninguém parece saber o que lhe aconteceu. Reza a lenda que uma catástrofe atingiu várias cavernas e a quarta pode ter desaparecido nessa altura. É uma época obscura na história. Fala-se também de uma luta com os cabeças chatas. A quinta caverna, chamada Val Velho, nas margens do rio, é a que vem depois da terceira, explicou João Dalares. Íamos visitá-los a caminho da reunião de verão no ano passado. Mas eles já tinham partido. Lembras-te? Ayla assentiu com a cabeça. Têm vários abrigos em ambas as margens do vale do Rio Curto. Alguns utilizam-nos para habitar e outros como local de armazenamento. Mas não os denominam com palavras de contar independentes. Todo o Vale Velho pertence à quinta caverna. A sexta caverna também desapareceu, continuou Sérgio Nor. Circulam versões distintas do sucedido. Muitos pensam que uma doença dizimou a população. Segundo outros, houve diferenças de opiniões entre facções. De qualquer maneira, as histórias indicam que as pessoas que outrora fizeram parte da sexta caverna se juntaram a outras cavernas. Por isso, nós, da sétima, somos os seguintes. Também não existe a oitava caverna. E, por essa razão, a nona. A vossa vem na continuação da nossa. Fez-se um momento de silêncio, enquanto se assimilava a informação. Depois, mudando de tema, João de Cam perguntou a João Dalar se queria examinar o atirador de lanças que ele fabricara. E Levela disse à irmã mais velha, para o Leva, que planeava dar à luz na nona caverna, o que lhe arrancou um sorriso. As pessoas começaram a entabular conversas em privado e logo se dispersaram para se integrarem noutros grupos. João de Cam não era o único que desejava informar-se acerca do atirador de lanças, principalmente depois do sucedido na caça aos leões do dia anterior. João Dalar criara a arma de caça enquanto vivia com Ayla no seu val e tinha-o demonstrado pouco depois de regressar ao seu lar, no verão anterior. Nessa mesma tarde, enquanto Ayla visitava a caverna da cabeça de cavalo, alguns deles, seguindo as instruções e os conselhos de João Dalar, tinham praticado com os atiradores de lanças fabricados por eles mesmos, tomando como modelo o de João Dalar. Agora, um grupo composto maioritariamente por homens, embora incluísse também algumas mulheres, reunira-se em volta dele e apresentava as suas dúvidas sobre as técnicas de fabrico dos atiradores de lanças e sobre as lanças mais leves, cuja eficácia ficara provada. do outro lado da fogueira, junto à parede que ajudava a reter o calor, várias mulheres com filhos recém-nascidos, entre elas Ayla, conversavam enquanto amamentavam ou embalavam os seus filhos, ou simplesmente vigiavam os que dormiam. Numa zona independente do abrigo, mais afastada, a Zelandoni, que era a primeira, estivera a falar com os outros Zelandónia e seus acólitos, um pouco aborrecida, porque Ayla, sua acólita, não se lhe juntara. Sabia que a tinha pressionado para que aceitasse o cargo. Mas Ayla era já uma curandeira dotada ao chegar ali e possuía outras capacidades extraordinárias, incluindo o controle sobre animais. O seu lugar era entre os Zelandónia. O Zelandoni da Sétima tinha formulado uma pergunta à primeira e esperava uma resposta com uma expressão impaciente. Havia reparado que a Zelandoni da Nona Caverna parecia distraída e um pouco irascível. Observava desde a chegada dos visitantes e, vendo que a sua irritação aumentava, adivinhou a razão. Quando os Zelandónia iam de visita com os seus acólitos, era uma boa ocasião para ensinar aos noviços parte do conhecimento e tradições que deviam aprender e memorizar. E a sua acólita não estava ali. Mas, pensou, se a primeira tinha escolhido uma acólita com companheiro e uma criança recém-nascida, deveria saber que não dedicaria toda a sua atenção à Zelandónia. Um momento, desculpou-se a primeira. E levantou-se de uma esteira desdobrada sobre o chão de pedra para se dirigir ao grupo de jovens mães. Ayla, disse com um sorriso, era perita em ocultar os sentimentos. Desculpa interromper, mas o Zelandoni da Sétima Caverna acaba de me fazer uma pergunta sobre a recolocação de ossos e pensei que poderias contribuir com algumas ideias. Claro, Zelandoni, concordou ela. Vou só buscar Jonaila. Ayla levantou-se, mas hesitou ao ver a sua bebé adormecida. Lobo mirou-a e ganiu, batendo no solo com a cauda. Estava deitado junto da pequena, que considerava sua responsabilidade. Lobo havia sido o último da ninhada de uma loba solitária, que Ayla matara por roubar a carne das suas armadilhas, antes de saber que tinha crias. Seguiu-lhe o rasto até à caverna, encontrou uma cria viva e levou-a. Tinha crescido nos limites do abrigo de inverno dos mamutói. Era tão pequeno quando o encontrou, não devia ter mais de 4 semanas, que havia adquirido a marca dos humanos e adorava os mais pequenos, sobretudo a que nascera de Ayla. Não gosto nada de incomodar, acaba de adormecer. Não está acostumada a ir de visita e passou a tarde muito excitada, comentou Ayla. Nós tomamos conta dela, sugeriu Lovella e sorriu. Ou pelo menos ajudaremos Lobo. Ele não a perderá de vista. Agora que acalmou, não creio que acorde tão depressa. Obrigada, Lovella, disse Ayla. E depois sorriu para a amiga e para a mulher que se encontrava ao seu lado. Vê-se mesmo que és irmã de Proleva. Fazes ideia de como são parecidas? O que sei é a falta que me faz, desde que se juntou com Joharan, replicou Lovella, olhando para a irmã. Fomos sempre muito unidas. Proleva era como uma segunda mãe para mim. Ayla seguiu aquela que era a primeira, para junto do grupo daqueles que serviam a mãe. Notou que a maioria dos Zelandónia das cavernas das redondezas se encontrava ali. Além da primeira, que era a Zelandónia da Nona Caverna, e, claro, os Zelandónia da 2ª e da 7ª Cavernas, também estavam os Zelandónia da 3ª e da 11ª Cavernas. Sorriu a megera da 3ª Caverna e saudou o ancião, que era o Zelandónia da 7ª. E depois a mulher que era a neta do seu lar, a Zelandónia da 2ª, que, além disso, era mãe de João de Cam. Há muito que Ayla desejava conhecer melhor a 2ª. Poucas eram as Zelandónia com filhos, mas esta tinha um companheiro e criara 2 filhos, assim como o seu irmão Quimerã, depois da morte da mãe, e agora era uma Zelandónia. Ayla tem tido mais experiência do que muita gente na recolocação de ossos Zelandoni da Sétima. Deverias dirigir a ela a tua pergunta, sugeriu a primeira, enquanto voltava a acomodar-se e apontava para uma esteira ao seu lado, para Ayla. Sei que se colocarmos direito um osso recém-fraturado, este ficará direito ao sarar. Já o fiz várias vezes. Mas houve alguém que me perguntou se pode fazer-se algo quando o osso não foi bem colocado e sarou torto, inquiriu, nesse instante, o homem de mais idade. Não estava interessado apenas na resposta de Ayla. Já tinha ouvido falar das suas capacidades e queria ver se a deixava nervosa perante uma pergunta direta de alguém da sua idade e experiência. Ayla acabara de se sentar e virou-se para ele. O homem notou que ela tinha uma maneira fluida e graciosa de se mover e olhava-o de forma direta, sem ser desrespeitosa. Embora Ayla esperasse ser formalmente apresentada aos demais acólitos e tivesse ficado surpreendida com uma pergunta tão imediata, respondeu sem hesitar: isso depende da fratura e do tempo que levou a sarar. Se for uma fratura antiga, não se pode fazer grande coisa. O osso soldado, ainda que de forma incorreta, é muitas vezes mais forte do que o osso que não sofreu qualquer lesão. Se uma pessoa tentar voltar a parti-lo para o recolocar, o mais certo é causar danos na parte do osso ilesa. Mas se a fratura começou a sarar recentemente, por vezes pode voltar a partir-se para endireitar o osso. Já alguma vez o fizeste? Inquiriu o sétimo, um tanto desconcertado pela maneira de falar de Ayla. Era estranha, não como da bonita companheira de Quimerã. Quando a forasteira falava, parecia engolir determinados sons. Sim, retorquiu Ayla. Tinha a sensação de que estava a testá-la, tal como quando Isa a interrogava sobre as práticas de cura e a utilidade das plantas. Na viagem para cá, parámos para visitar umas pessoas que João Dalar conheceu antes, o Xaramudói. Quase uma lua antes da nossa chegada, uma mulher que ele conhecia tinha caído e partido o braço. Estava a soldar mal, dobrado, de forma que ela não podia usá-lo e doía-lhe muito. A curandeira morrera nesse inverno, ainda não tinham outra e mais ninguém sabia como tratar a lesão. Consegui partir-lhe o braço novo e colocar bem o osso. Não ficou perfeito, mas ficou melhor. Não recuperaria por completo o uso do braço, mas podia utilizá-lo. E quando nos fomos embora, estava a sarar bem e não lhe causava dores, explicou Ayla. E não lhe doeu? Quando lhe partiste o braço? Perguntou um jovem. Não creio que tenha sentido a dor. Dei-lhe algo para adormecer e relaxar os músculos. Conheço-a pelo nome de Datura. Datura? Interrompeu-a o ancião. Ayla havia pronunciado a palavra com um sotaque errado. Em Mamutói emprega-se uma palavra que em Zelandoni poderia significar maçã espinhosa, porque a certa altura dá um fruto que pode ser descrito dessa forma. É uma planta grande e olorosa, com flores brancas que saem do caule, explicou Ayla. Sim, creio saber do que se trata, disse o velho Zelandoni da Sétima Caverna. E como soubeste o que fazer? Indagou a jovem sentada junto do ancião, num tom de assombro, ao ver que uma simples acólita sabia tanto. Sim, é uma boa pergunta, afirmou o sétimo. Como sabias o que fazer? Onde adquiriste a experiência? Pareces possuir muitos conhecimentos para alguém tão jovem. Ayla olhou para a primeira, que parecia muito satisfeita. Não sabia porquê, mas tinha a impressão de que a mulher estava contente com as suas respostas. A mulher que me acolheu e criou desde pequena era a curandeira do seu povo. Ensinou-me o que sabia. Nas suas caçadas, os homens do clã utilizavam uma lança diferente da dos homens de Landoni. É mais comprida e grossa, e normalmente não a lançam, espetam-na, e por isso têm de se aproximar da presa. É mais perigoso, e muitos ficavam feridos. Às vezes, os caçadores do clã percorriam longas distâncias. Se alguém partia um osso, nem sempre era possível regressar de imediato. E o osso começava a soldar antes de ser recolocado. Ajudei-a várias vezes, quando era obrigada a partir um osso para o recolocar, e também colaborei com as curandeiras na reunião do clã, fazendo o mesmo. Esses a quem chamas o clã são, na realidade, os cabeças chatas? Perguntou o jovem. Já lhe haviam perguntado isso antes. E se não estava equivocada, fora o mesmo jovem. Isso é o que vocês lhe chamam, repetiu Ayla. Custa a crer que soubessem fazer tanta coisa, observou ele. Não para mim, eu vivi com eles. Por momentos instalou-se um silêncio incómodo, até que a primeira mudou de assunto. Creio que esta é uma boa ocasião para que os acólitos aprendam e para que os outros relembrem as palavras de contar, os seus usos e significados. Todos conheceis as palavras de contar, mas o que devem fazer se tiverem de contar uma grande quantidade? Zelandoni, da segunda caverna, podias fazer o favor de explicar? Isso despertou o interesse de Ayla. Inclinou-se para a frente, fascinada. Sabia que contar podia ser algo mais complexo e poderoso do que o simples uso das palavras de contar para quem sabia fazê-lo. A primeira reparou, satisfeita no seu interesse. Sabia que Ayla sentia uma especial curiosidade pelo conceito de contar. Podem usar as mãos, disse a segunda e levantou as mãos. Com a direita, contam com os dedos de cada vez que pronunciam cada palavra até cinco. Cerrou o punho e levantou um dedo conforme contava, começando pelo polegar. Podem contar outros cinco com a mão esquerda até chegar a 10, mas depois já não se pode contar mais. Mas ao invés de usarem a mão esquerda para contar os segundos 5, podem dobrar um dedo, o polegar, para representar os 5 primeiros. Levantou a mão esquerda com as costas para a frente. Depois voltam a contar até 5 com a mão direita e dobram o segundo dedo de contar da esquerda para representar esses outros 5. Dobrou a parte de cima do indicador sobre o polegar, de forma a manter as duas mãos abertas, com exceção do indicador e do polegar da mão esquerda. Isto significa 10, explicou. Se dobrar o dedo seguinte, significa 15. O outro é 20 e o seguinte é 25. Ayla estava atónita. Compreendeu a ideia de imediato, embora fosse mais complexa do que o simples uso das palavras de contar que Jondalar lhe havia ensinado. Recordou a primeira vez que aprendeu o conceito de calcular o número das cavernas. Foi Kreb, o mogur do clã, quem lhe o ensinou. Mas ele só sabia contar até 10. A primeira vez que lhe ensinou a sua maneira de contar, quando ela era ainda pequena, colocou cada dedo de uma mão em 5 pedras distintas. E depois, como tinha um braço amputado por baixo do cotovelo, fê-lo uma segunda vez, imaginando que era a outra mão. Com dificuldade, conseguia forçar a imaginação para contar até 20, e por isso ficou espantado e perturbado ao ver que ela era capaz de contar até 25 com facilidade. Ao contrário de Jondalar, ela não usava palavras, fazia-o com pedras, e mostrou a Kreb o 25, colocando os seus 5 dedos em diferentes pedras 5 vezes. Kreb tivera dificuldade em aprender a contar, mas ela compreendeu o conceito sem problema. Ele pediu-lhe que não dissesse a ninguém o que havia feito. Sabia que ela era diferente do clã, mas até então nunca entendera quanto. E sabia que isso causaria inquietude entre os demais, sobretudo a Bruno e aos outros homens, talvez o suficiente para a expulsarem. No clã, a maioria das pessoas só sabia contar até 3, embora muitos fossem também capazes de indicar diferentes graus de pluralidade e possuíssem outras formas de compreender as quantidades. Por exemplo, não tinham palavras de contar para os anos de vida de uma criança, mas sabiam que uma criança no ano do seu nascimento era menor do que uma criança no ano em que aprendia a caminhar ou no ano em que era desmamada. Também era verdade que Bruno não precisava de contar o número de membros do clã. Conhecia-os a todos pelo nome e bastava-lhe deitar uma vista de olhos para saber quem estava presente e quem não estava. Quase todos possuíam essa capacidade, em maior ou menor grau. Quando passava um certo período de tempo com um número limitado de pessoas, percebiam instintivamente se faltava alguém. Ayla percebeu que se a sua compreensão dos números deixara Crabbe, que a amava, preocupado, então isso perturbaria ainda mais o resto do clã. Por isso nunca o mencionou, mas também nunca esqueceu. Utilizou os seus limitados conhecimentos de contar para si, principalmente quando vivia sozinha no Val. Nessa época, registou a passagem do tempo, riscando uma marca cada dia num pau. Sabia quantas estações e anos vivera no Val, mesmo sem ter palavras de contar. Mas quando apareceu Jondalar, ele foi capaz de calcular as marcas nos paus e dizer-lhe há quanto tempo ali estava. Para ela foi como magia. Agora que entendia como o fizera, sentia um grande desejo de aprender mais. Há maneiras de contar quantidades maiores, mas são mais complicadas, prosseguiu a segunda e sorriu. Como grande parte das coisas relacionadas com a Zelandónia, os que a observavam sorriram também. Quase todos os sinais têm mais do que um significado. As duas mãos podem significar 10 ou 25, e não é difícil compreender o que significa cada um, porque quando te referes a 10, colocas as palmas para fora. Quando te referes a 25, voltas as palmas para dentro. Quando as tens para dentro, podes voltar a contar, mas dessa vez usas a mão esquerda e guardas o número com a direita. Fez uma demonstração e os acólitos imitaram-na. Nessa posição, dobrar o polegar significa 30, mas quando contas e guardas os 35, não mantens o polegar encolhido, dobras simplesmente o dedo seguinte. Para 40, dobras o dedo médio. Para 45, o seguinte. E para o 50, dobra-se o dedo pequeno da mão direita. E os restantes dedos das duas mãos ficam estendidos. A mão direita, com os dedos dobrados, usa-se às vezes apenas para indicar essas palavras de contar maiores. Podem indicar-se palavras de contar maiores, dobrando mais do que um dedo. Ayla sentia dificuldade em dobrar apenas o dedo mínimo e mantê-lo nessa posição. Era evidente que os restantes tinham mais prática, mas não lhe custou compreender. A primeira viu que Ayla sorria com assombro e satisfação e anuiu pensando: esta é a forma de a manter interessada. Pode fazer-se a impressão de uma mão numa superfície, como um pedaço de madeira, ou na parede de uma caverna, ou até na margem de um rio, acrescentou a primeira. Essa impressão pode significar várias coisas. Pode representar palavras de contar, mas também algo diferente. Se quiserem deixar uma impressão da vossa mão, podem mergulhar a palma em cor e estampar a marca, ou colocar a mão na superfície e superar cor por cima e em redor, o que deixa uma impressão diferente. Se quiserem fazer um sinal que represente uma palavra de contar, mergulhem a palma em cor para as quantidades menores e soprem cor sobre as costas da mão para indicar as quantidades maiores. Uma caverna a sul e a leste daqui emprega como sinal um ponto grande, pondo cor apenas na palma, sem mostrar os dedos. A mente de Ayla corria acelerada, aturdida com a ideia de contar. Crabbe, o maior mogur do clã, conseguia com esforço contar até 20. Ela podia contar até 25 e representá-lo com apenas duas mãos e depois aumentar esse número. Era possível dizer a alguém quantos cervos se tinham congregado no território na primavera, quantos haviam nascido. Um número pequeno, como 5, ou um grupo pequeno, 25, ou muitos mais. Seria mais difícil contar uma manada numerosa, mas podia transmitir-se tudo. Quanta carne deveria armazenar-se para um determinado número de pessoas ao longo do inverno? Quantos molhos de raízes secas? quantas cestas de frutos secos, quantos dias demoravam a chegar ao local da reunião de verão, quantas pessoas estariam lá. As possibilidades eram incríveis. As palavras de contar tinham uma importância tremenda, tanto real como simbólica. Aquela que era a primeira tomara de novo a palavra. E Ayla teve de se concentrar. A Zlandoni levantara a mão. O número de dedos de uma mão, 5, é por si só uma palavra de contar importante. Representa o número de dedos em cada mão e os de cada pé, claro. Mas esse é apenas o seu significado superficial. O 5 é também a palavra de contar sagrada da mãe. As nossas mãos e os nossos pés recordam-nos disso. Outra coisa que nos ajuda a recordar é a maçã. Extraiu uma pequena maçã dura e ainda verde e mostrou-a. Se segurarem uma maçã de lado e a cortarem ao meio, como se estivessem a cortar o pé dentro da fruta, demonstrou enquanto falava. Verão que a disposição das sementes divide a maçã em 5 secções. É por isso que a maçã é a fruta sagrada da mãe. Entregou as 2 metades para que os acólitos as examinassem, dando a parte superior à Ayla. A palavra de contar 5 tem outros aspectos importantes. Como irão aprender, no céu vêem-se 5 estrelas que se movem, seguindo uma trajetória distinta cada ano. E existem 5 estações no ano: primavera, verão, outono e os 2 períodos frios, princípios de inverno e finais de inverno. A maioria das pessoas pensa que o ano começa com a primavera, quando cresce a vegetação nova. Mas os Zlandónia sabem que o princípio do ano é determinado pelo dia mais curto de inverno, que é o que divide o inverno nas suas 2 partes, princípio e final. O verdadeiro ano começa nos finais do inverno, depois vem a primavera, o verão, o outono e os princípios do inverno. Os Mamutoi também contam 5 estações, informou Ayla. Na realidade, 3 estações principais, primavera, verão e inverno, e 2 estações menores, outono e médio inverno. Quiçá devesse chamar-se finais de inverno. Houve alguma surpresa quando ela fez um comentário, enquanto a primeira explicava um conceito básico. Mas esta sorriu para si mesma, satisfeita por vê-la participar. Consideram que o 3 é uma palavra de contar essencial, porque representa a mulher, como o triângulo, 3 lados com a ponta para baixo, representa a mulher e a grande mãe. Quando acrescentam as 2 outras estações, o outono e o médio inverno, períodos que anunciam mudanças, somam 5. Mamut dizia que o 5 era a palavra de contar com autoridade oculta da grande mãe. Isso é interessante, Ayla. Para nós, o 5 é a palavra de contar sagrada da mãe. Também consideramos o 3 um conceito importante, por razões semelhantes. Gostaria de saber mais desse povo que chamas Mamutoi e dos seus costumes. Quizá na próxima reunião de Zlandónia, disse a primeira. Ayla escutava, fascinada. A primeira tinha uma voz que, quando se propunha a isso, captava a atenção, exigia-a. Mas não era apenas a voz. Os conhecimentos e a informação que transmitia eram estimulantes e absorventes. Ayla queria saber mais. Existem também 5 cores e 5 elementos sagrados. Mas já se faz tarde e falaremos disso uma próxima vez, concluiu aquela que era a primeira entre aqueles que serviam a grande mãe terra. Ayla sentiu-se defraudada. Podia tê-la escutado durante toda a noite. Mas nesse momento olhou para cima e viu Folara aproximar-se com Jonaila. A bebé tinha acordado.